Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Muito obrigado por sua companhia aqui no programa Teólogos. Eu queria que você já tivesse em suas mãos a sua Bíblia, uma caneta, um caderno, para tomar nota das coisas importantes que hoje vamos conversar. Você já sabe que aqui em nosso programa nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Nós queremos conhecer o texto bíblico, mas acima de tudo, queremos aprender a fazer cada vez mais e melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos bíblicos, eu vou lhe dar uma dica, uma sugestão muito importante. Anote aí, biblia.com.br é um site onde você pode encontrar diversos materiais que vão colaborar, vão permitir com que você aprofunde seu conhecimento da Palavra de Deus. biblia.com.br. E você pode acompanhar os nossos programas e informações acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, escreve o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que o escritor bíblico sugere, embora que ele esteja falando de uma acusação que se fazia aos antigos profetas, de eles mesmos interpretarem seus sonhos e visões, mas o que ele está dizendo é que nenhuma profecia deve ter uma compreensão, uma interpretação particular. Uma das mais sérias dificuldades que as pessoas têm ao ler a Bíblia é querer atribuir à Bíblia a sua própria compreensão. Será que isso é correto? Que regras, que princípios fundamentais devemos seguir para interpretar a narrativa bíblica? Esta e outras perguntas importantes sobre esse tema serão respondidas hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é a interpretação bíblica e a sua riqueza narrativa. Esse tema é muito importante, porque qualquer deslize nesse sentido vai nos levar a uma compreensão equivocada na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, a Bíblia, é um livro rico, é um livro antigo, e há distâncias muito longas da perspectiva geográfica, da perspectiva cultural, da perspectiva linguística. Portanto, se o leitor não tiver cuidado, ele vai compreender de maneira equivocada o texto. E isso pode levar a uma vida equivocada devido à compreensão do que foi lido. Esse tema envolve algumas questões altamente técnicas. Por isso que nós convidamos para hoje o pastor Wanderson Domingues. Pastor Wanderson, muito obrigado pela gentileza, o tempo que você dedica para estar aqui conosco. Uma satisfação, pastor. Podemos estar juntos e junto com o nosso amigo, nosso telespectador, estudante da Palavra de Deus, nós entendemos como estudarmos a Bíblia corretamente, quais são as ferramentas que estão à disposição de todos. Você não precisa ser um especialista para você compreender o essencial da Palavra de Deus. É isso que é importante, porque às vezes dá a impressão que para compreender o texto corretamente tem que ter um doutorado. Algumas pessoas acham isso, né? Porque elas não são especialistas em teologia, elas nunca vão conseguir interpretar o texto e elas precisam de uma espécie de sacerdote, de líder religioso, de um guru, para que elas entendam o essencial para a salvação. Isso não é a realidade bíblica. Então vamos dar uma informação ao nosso amigo e amiga que nos acompanha, já para aliviar desde o início. É possível ter ferramentas, um leitor comum pode ter acesso a ferramentas de maneira fácil para compreender o texto corretamente? Com certeza, pastor. É plenamente possível um leitor comum, ávido por estudar a Palavra de Deus, obviamente, ele ter as ferramentas necessárias à disposição dele para ele compreender de uma forma clara a vontade de Deus, baseado única e exclusivamente na sua palavra. Não é necessário, portanto, que ele seja um ultra especialista no assunto. Se ele puder e tiver à disposição tempo para estudar e se especializar cada vez mais, melhor ainda. Mas qualquer leitor pode, com certeza, abrir a palavra de Deus e com os recursos que nós vamos apresentar hoje neste programa, entender a Palavra de Deus de maneira fácil, de maneira simples e também de maneira profunda. Muito bem. Amigo, amigo, o pastor Wanderson é um estudioso da Palavra de Deus, porque além da graduação em teologia, ele fez um mestrado em teologia e agora está na fase final, já indo para a defesa do seu doutorado, que é no Novo Testamento, né? Exatamente. E o que você tem pesquisado de profundo assim na Palavra de Deus? Pastor, a minha área de atuação específica, ela é o Novo Testamento. Uhum. A gente trabalha toda a Bíblia, mas atua especificamente no Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, a gente trabalha basicamente o Novo Testamento todo, o período intertestamentário, o cristianismo primitivo, que é pós-Novo Testamento também, mas a minha área específica mesmo de estudo é o Evangelho de João. Okay. Dentro do Evangelho de João, eu estudo o texto como revelador dos dias da comunidade. Tudo que nós podemos saber a respeito da comunidade está implícito no seu texto, o texto nos revela. Então, nós estudamos a partir daquilo que o texto nos traz, como eles pensavam, os estratos da sociedade, o que eles pensavam de política, o que eles pensavam sobre religião, o que eles pensavam sobre família, e tudo isso o leitor encontra na riqueza do texto. Muito bem. Eu quero adiantar uma informação para você aqui, ó. Nesta nova temporada, vamos ter um programa dedicado exclusivamente a João, com você mesmo, viu? Então, nós vamos ter uma temporada e espero que você tenha esse tempo para acompanhar. Pastor Wanderson. Vamos entrar aqui na nossa discussão de hoje. Afinal de contas, por que é necessário que o leitor faça uma interpretação correta das Escrituras? Eu não posso chegar e ler e já, com o conhecimento que eu tenho, dizer o que isto significa, o que não significa? Veja, pastor, a Bíblia, primariamente, ela não foi escrita para nós. Primariamente, a Bíblia tinha os seus leitores, os seus destinatários primários, que eram aqueles que viviam nas comunidades cristãs ou judaicas do primeiro século ou anterior, quando alguns outros textos também foram escritos. Então, esse abismo de tempo que existe entre nós, essa distância, não só de tempo, como também cultural, e também na estrutura de pensamento daqueles que leram a Bíblia como leitores primários e daqueles que escreveram a Bíblia, eles podem nos dificultar algumas coisas se nós não respeitarmos algumas regrinhas básicas de interpretação. E eu já adiantaria algumas das mais básicas. Então vamos. Seriam elas. Quem escreveu? Me perguntar quem escreveu ajuda muito a entender o texto. Agora, tem horas que não está claro no texto quem é o autor. Tem horas que não é tão claro. Isso exige um pouco mais de leitura e de pesquisa. E nós vamos avançar para entender por que às vezes não está tão claro e pode nos ajudar no próprio texto a entender isso. Então, primeiro, quem escreveu? Para quem escreveu? Por que é importante saber quem escreveu? É importante pelo seguinte, às vezes eu posso não conhecer uma criança, aliás, eu posso não conhecer todo o passado de uma criança. Eu posso não conhecer seu pai, sua mãe, seus avós, mas embora eu não conheça todo o passado dessa criança, eu sei que essa criança teve pai, ela não surgiu do nada. Uhum. Se eu puder conhecer o passado dessa criança, os psicólogos dizem muito isso, o contexto em que ela foi criada, quem a criou, me ajuda muito para tentar entendê-la e ajudá-la em suas dificuldades também. Então, se eu entendo o pensamento de quem escreveu, as suas crenças, as suas limitações, eu vou dar dois exemplos aqui, básicos, porque é importante entendermos quem escreveu, o autor, se pudermos entender. Sim. Nem em todos os textos isso ficará tão claro. Mas se pudermos entender, nos aproximar que ele era um pensador judeu, um discípulo, quem ele era, afinal, ou se ele não era um judeu, isso nos ajuda muito. Vamos pegar, por exemplo, o livro de Atos. Atos, segundo os primeiros historiadores da igreja, a tradição da igreja, e segundo o próprio livro de Atos, em suas evidências, foi escrito por Lucas. Ok. O mesmo que escreveu o Evangelho. Lucas, ele era médico e provavelmente também advogado pela sua escrita em Atos, dá a entender nas suas expressões de direito romano, que ele conhecia muito bem de leis também. E o próprio livro de Atos começa muito parecido com o livro de Lucas, não é? Uhum. Eu vou ler só o início. Sim. No capítulo 1, ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas, eu leio o capítulo 1, o verso 1, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, não é? Foi assunto aos céus. Sim. Esse é mesmo o início, se um leitor curioso quiser ver o início de Lucas, capítulo 1, verso 1, ele começa da mesma forma, ó, excelentíssimo Teófilo, visto que muitos tentaram empreender uma narrativa coordenada das coisas que entre nós aconteceram, a mim também pareceu bem, depois de acurada investigação, dar-te por escrito tudo, e aí ele continua o livro de Lucas. Então, é o mesmo autor. Quem era Lucas? E aí a gente precisa se valer um pouquinho de alguns livros, alguns manuais que podem nos ajudar a dar informações que a Bíblia ela não vai trazer porque ela é concisa. Sim. Então, eu recomendaria aos nossos amigos telespectadores um livro, por exemplo, de Joaquim Jeremias, intitulado Jerusalém nos Tempos de Jesus. Ele ajuda a entender muito o contexto da época, muito o ambiente que a Bíblia foi escrito, e indicaria alguns manuais, por exemplo, de especialistas que se dedicaram a estudar o livro de Lucas, de João, de Apocalipse. Uhum. Alguém já fez isso por nós. Claro. E não fez da sua própria mente, ele pesquisou muito. Autores antigos, como Flávio Josefo, que escreveu o livro Guerra dos Judeus, História dos Judeus, dos Hebreus, também nos ajudam a entender muito. E artigos e livros que trazem também citações de historiadores, teólogos, líderes do primeiro século, tais como Irineu de Lyon, Papias, Tertuliano. Esses autores que viveram próximo ao primeiro século também declararam o que acontecia nos dias dele, o que eles pensavam de quem escreveu cada livro. Então eles sugerem, olha, quem escreveu o livro de Marcos foi Marcos, pelas pregações de Pedro, o livro de Lucas foi escrito por Lucas, amigo de Paulo. Eles fazem as suas sugestões também e eles estão muito próximos da época em que a Bíblia foi escrita. Isso nos ajuda muito. Mas olhem só, entendendo que foi Lucas que escreveu o livro de Atos, uhum. Há evidências no próprio texto e há evidências históricas. Eu entendo, pelas evidências históricas do próprio texto, que Lucas, segundo Paulo fala, ele era um gentio convertido ao cristianismo, um converso de Paulo. Isso. Ele não era um judeu de nascença. Quando eu entendo que Lucas não era gentio, eu já começo a entender, por exemplo... Que Lucas era um gentio. Isso, desculpe, que Lucas era um gentio e não um judeu, eu começo a entender por que Lucas, no seu evangelho, ele é muito próximo dos rejeitados. Uhum. Porque Lucas, no livro de Atos, ele dá muita ênfase ao ministério de Paulo para com os gentios, claro. E de que não é importante a circuncisão para a salvação, porque Lucas entende isso por ser gentio. Uhum. E há um detalhe interessante no livro de Atos que eu gostaria Sim. de mencionar. No capítulo 1, logo na introdução do livro, uhum. A partir do verso 21, Lucas narra que os apóstolos, especialmente Pedro, eles queriam escolher um 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que havia Sim. cometido suicídio. E Pedro diz, é necessário, no verso 21, que dos homens que nos acompanharam desde o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João até os dias que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. E propuseram dois nomes, José, Barsabás, chamado de Justo, e Matias. Para um pouquinho, nosso amigo telespectador. Uhum. Tenta entrar na mente do autor. Lucas, ele é um gentio. Ele é rejeitado pelos judeus nesse momento que a igreja está vivendo uma turbulência de acepção de pessoas, onde a igreja ainda está começando a amadurecer alguns conceitos do cristianismo. E eles ainda erravam em muitos detalhes. E Lucas, para mostrar como na mente de alguns havia acepção de pessoas, ele é sutil aqui no texto e nos mostra algo que se eu não pensar através da mente do próprio autor, quem é o autor, eu não vou conseguir entender. Às vezes também a questão da tradução não permite muito. Mas olha que interessante. Quando ele propõe dois nomes, José, Barsabás, cognominado Justo, e Matias, quem que você espera que os discípulos escolham? José, porque ele tem muito mais qualidades descritas no texto. Uhum. Porque aí diz assim, ó, e Matias? Não tenho o que falar de Matias, mas de José tinha muito o que falar. Uhum. Esse provavelmente, pastor, seja o José Barnabé, amigo de Paulo, Sim. que vai dar todo o apoio a Paulo. Só que Lucas, ele é detalhista sutil aqui, porque quando ele chama José Barsabás de Justo, o texto de Atos foi escrito em grego, uhum. e Justo em grego é de Kaios. Uhum. Mas ele não escreve o de Kaios, ele escreve o Justos. E Justos é justo em latim, não em grego. Por que que Lucas, escrevendo em grego, não transliterou, não traduziu? Porque ele queria mostrar o seguinte, esse homem não foi escolhido, porque ele era latino. E ele deixa isso na acepção de quem ele é como autor. Ele não é judeu como eu. Então ele já mostra algumas discrepâncias que a igreja vai conseguir entender, se arrepender e mudar depois, é óbvio. Mas veja que entender Lucas nos ajuda a entender o texto. É um autor que sofre preconceitos e começa desde o início mostrando que outros sofriam também. Interessante. Isso só é possível quando a pessoa então tem esses detalhes, né? Você mencionou alguns livros. Eu queria mencionar para o nosso amigo telespectador aqui uma Bíblia, chamada Bíblia de Estudo Andrews, que você facilmente pode adquirir, essa Bíblia, pastor Wanderson, ela tem algumas ferramentas que você mencionou rapidamente. Tem uma introdução, uhum. tem uma sugestão de quem é o autor, qual é o público-alvo do livro, Exato. E enfim, a data e depois um esboço. É uma maneira também de facilitar a compreensão do leitor. Ajuda muito. Agora, quando nós falamos de interpretação do texto, nós chegamos a uma palavrinha que é comum naqueles que estudam a Bíblia, que é hermenêutica. O que é hermenêutica? Qual a importância da hermenêutica no estudo da palavra de Deus? Muito bem. Muitos dos nossos amigos devem ter ouvido falar, né, de hermenêutica o tempo todo. Inclusive, se algum telespectador nosso for formado na área de direito... Direito? O direito usa o tempo Muito. Todo a ciência da hermenêutica. Uhum. A hermenêutica ela é uma ciência da interpretação. Ela se chama hermenêutica porque ela vem do mito grego do deus Hermes, uhum. aquele deus com asas nos pés, que ele pegava a mensagem dos deuses e ele interpretava para os seres humanos entenderem a mensagem dos deuses. Então, a partir deste mito do deus Hermes, muitos estudiosos, posteriormente, na ciência da interpretação, chamaram essa ciência da interpretação de entender a mensagem, decodificar a mensagem de hermenêutica, né, que é essa ciência da interpretação. A hermenêutica ela se vale de diversas ferramentas, como eu disse. Uma das ferramentas da hermenêutica, e nós vamos falar termos muito técnicos, mas o nosso amigo telespectador vai entendendo, é a exegese, uhum. que é um termo, egerkenos, que significa, quase uma redundância a tradução, tirar para fora, extrair aquilo que o texto tem. Então, a hermenêutica se vale de diversas ferramentas para você entender a mensagem, decodificar a mensagem. Dentre as ferramentas está entender quem é o autor, é o contexto em que o texto foi escrito. Para quem esse texto foi escrito? Me ajuda muito a entender para quem o texto foi escrito. Já vou dar alguns exemplos também. Entender por que o texto foi escrito, quando esse texto foi escrito. Vou dar um exemplo claro, apenas citando rapidamente. Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, ele, num texto que alguns usam para apoiar o machismo, inclusive, ele diz assim que as mulheres fiquem caladas na igreja, que as mulheres calem a boca na igreja. Alguns traduzem desta forma. Uhum. E alguém pode olhar, uma mulher pode olhar esse texto e dizer assim, eu não quero ler esse livro. Não gosto disso. Olha que livro machista, não é? Mas, na verdade, quando eu olho o contexto em que Paulo escreveu ali, para Timóteo, que era pastor de Éfeso, ele está se dirigindo a algumas mulheres viúvas que iam na casa das pessoas, ficavam sabendo da vida das pessoas e depois queriam contar na igreja da época, na comunidade da época. E Paulo disse que essas aí, elas tenham prudência, seria a melhor tradução. Elas sejam prudentes ao falar na igreja e não falem da vida das pessoas. Muito bem. Então veja como o contexto ajuda a entender o texto. Dá um outro sentido, né? Nós estamos falando sobre a importância da interpretação bíblica e a sua riqueza narrativa. No próximo bloco, nós vamos tratar de alguns princípios fundamentais que são necessários para compreender a palavra de Deus. Voltamos em seguida. No programa de hoje, estamos falando sobre a importância da interpretação bíblica e a sua riqueza narrativa. Pastor Wanderson, no bloco anterior você mencionou como é necessário conhecer o texto, conhecer o autor do texto, o público-alvo. Agora, eu tenho uma curiosidade, que talvez o nosso amigo também tenha. O que é mais importante? É você conhecer o texto? É você conhecer o autor? O contexto? Ou mais importante é o leitor? Ou é uma junção de tudo isso? Uma excelente pergunta, pastor, que deve estar na mente de muitos dos nossos amigos. O que é mais importante? É o autor? Porque alguns ignoram o autor. Eu não quero saber do autor, esse autor nem existiu. Há especialistas em Bíblia que dizem isso, inclusive. Não existiu fulano, não existiu ciclano, os autores bíblicos. Outros dizem, não, o importante é conhecer o contexto para que eu possa entender o texto. Outros dizem, não, o que me importa é o texto, é a única coisa que eu tenho hoje. Veja, depende. Nós temos que ter uma visão equilibrada nesse assunto de interpretação. Todos são importantes. Alguém escreveu o texto. Ainda que eu tenha dificuldade de entender quem é o autor, ainda que eu não consiga encontrar a resposta de quem é o autor por minhas limitações ou da própria história, eu sei que um texto não surgiu do nada. Claro. Né? Ex nihilo, nihilo fit. Não. Do nada, nada se faz. Sim. Já diziam os latinos, não é? Então é importante conhecer, sim, o contexto, o autor, quem produziu. Agora, se de todas essas opções, autor, texto, contexto e texto, eu pudesse escolher uma apenas, qual eu escolheria? Eu, particularmente, Wanderson, teólogo, eu escolheria o texto. Por quê? Por que eu escolheria o texto? Veja, eu repito, todos são importantes. Uhum. É importante que eu conheça todo o contexto, o autor do texto, tudo isso é importante. Mas se você pudesse escolher um só, fosse a única opção que você tem, eu escolheria o texto. Há um famoso teólogo da Oxford University, John Ashton, especialista em Novo Testamento, ele dizia assim, tudo que nós podemos saber hoje a respeito do contexto em que o texto foi escrito está inserido no próprio texto, que na pior das hipóteses é falsa e na melhor delas é verdadeira. Olha que profunda essa citação dele. Veja, você pode até não acreditar no texto, ou você pode aceitar e acreditar no texto, mas ainda assim a única coisa que você tem é o texto em seu próprio mundo. Aí nós entramos no conceito de metanarrativa, que é a narrativa dentro da narrativa. O texto cria o seu próprio mundo. E ainda que você não acreditasse, o texto é verdadeiro em si. Porque quando você lê, você entra dentro do próprio texto. Mas é mais do que isso, a importância do texto. Porque eu não consigo, através da arqueologia, achar todo o ambiente, reconstruir todo o ambiente. Nem através de outros historiadores. São citações que eu tenho isoladas, citações importantes, é verdade. Mas dentro do texto eu tenho informações muito importantes. Eu dei no bloco anterior o exemplo de Lucas. Sim. Num verso, numa palavra, o que ele está querendo nos mostrar do que eles estavam vivendo naquele momento. Então, o texto em si, ele é o mais importante de todos. Por isso que não foi tão preservado toda a reconstrução arqueológica, todos os historiadores, mas Deus escolheu preservar em si o texto em sua riqueza e em sua inspiração. Muito bem. Você, no primeiro bloco, você já adiantou algumas ferramentas, mas eu queria que agora você desenhasse para nós quais são os princípios mais importantes que o leitor deve observar para ter uma interpretação correta da Escritura. Vamos, então, avançar, né? Eu dei algumas bases, os primeiros degraus da questão da interpretação. E vamos mostrar algumas referências bíblicas também para essa interpretação. Em João, no Evangelho de João, se nosso amigo telespectador, por favor, puder acompanhar, para não acreditar só no que nós falamos, mas naquilo que a Bíblia diz. O Evangelho de João, no capítulo 5, um verso conhecido de muitos, Jesus, num diálogo e numa afirmativa com os fariseus, ele diz o seguinte, capítulo 5, o versículo é o versículo 39. Jesus diz assim, vocês examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então veja, Jesus está dizendo, vocês estão examinando as Escrituras, porque vocês querem encontrar nela a vida eterna. E de fato elas testificam de mim. Jesus não repreende o fato deles examinarem as Escrituras. Uhum. Jesus apoia esse fato. O problema é que eles não estão compreendendo da forma como deveriam, ou não estão querendo enxergar. Ou seja, eu posso examiná-la e eu posso não estar enxergando ainda a verdade que está dentro dela. Então como posso eu encontrar essas verdades dentro da palavra de Deus? No livro de Isaías, no capítulo 8, um outro texto que nossos leitores, nossos telespectadores conhecem, capítulo 8 de Isaías, o verso 20. Isaías 8, verso 20. Sim. O profeta Isaías diz, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. E o contexto aqui está falando inclusive de falsos profetas, de falsos ensinadores. O profeta ele era um ensinador da palavra de Deus mais do que adivinhador em si. Então, nós temos que estar de acordo com a lei e o testemunho, ou seja, a primeira regra é de que a Bíblia é sua própria intérprete. Se aquilo que eu estudo estiver contradizendo outras partes da Bíblia, eu não deveria continuar me firmando nela. Isso significa, pastor Anderson, que não posso criar toda uma doutrina em cima de um texto isolado. Exato, eu não posso pegar um texto isolado do seu contexto, do seu autor, de quem foi escrito, dos demais textos que estão à sua volta. Nós chamamos de perícope, porque a palavra peri é acerca de, em grego. Então, aquilo que está acerca, ao redor, eu tenho que, não posso ignorar tudo isso. Pego um texto e, em cima desse texto, eu monto toda uma doutrina. Um exemplo básico, eu pego a parábola de Lucas, onde Jesus fala de Lázaro e do rico. Lucas 16. Isso, Lucas capítulo 16. Eu tenho que olhar o contexto. No capítulo 15, Jesus está contando parábolas sobre a salvação. No capítulo 16, ele usa outros exemplos para isso. Mas ali Jesus diz que um morre e vai para o inferno, o outro morre e vai para o céu. Eu pego esse texto isolado, que é uma parábola, inclusive, não é uma discussão teológica, sim, de uma doutrina, e monto toda uma doutrina ignorando todos os textos que vêm desde o Antigo, do Novo Testamento. É, eu ignoro, por exemplo, Eclesiastes 9, 5 em diante, Eclesiastes 12, verso 7, que fala na realidade da que morreu, morte, né? Acabou. Eu ignoro os textos de 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu no capítulo 4, versos 13 ou 16, que Jesus virá para ressuscitar os que morreram. Ora, se eles já estão em algum lugar, porque Jesus virá para buscá-los, não é? Jesus os devolve. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar os demais textos da Bíblia. Nenhuma doutrina deveria ser firmada, acreditada, num único texto isolado. Tem que haver diversos textos que apoiam isso. E Jesus, pastor, estudava a Bíblia desta forma. E há um exemplo na Bíblia de que, quando ele pegava um assunto bíblico, ele não se baseava num único texto isolado. Em Lucas, no capítulo 24... Caminho de Emaús. Exatamente. Ele está, logo após a ressurreição, conversando com os discípulos que estão indo para o caminho de Emaús, estão indo a caminho de Emaús, uma vila ali próxima a Jerusalém, e eles estão discutindo sobre o que havia acontecido, e Jesus aparece para eles. Eles não reconhecem Jesus a princípio, e Jesus pergunta para eles, o que vocês estão discutindo aí à medida que vocês caminham? É, capítulo 24, verso 17. E eles falam, olha, de tudo o que aconteceu em Jerusalém, que Jesus morreu, etc. E olha só que curioso. É, no verso 25, Jesus diz assim para eles, ó néscios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Agora notem o verso 27. Ele é chave para entendermos como Jesus estudava um tema da Bíblia. O verso 27 diz, e começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus discorria sobre um assunto em diversos textos, não em um texto isolado apenas. Ele tinha segurança para fazer isso. Agora, isso exige do leitor uma abrangência, uma familiaridade e um estudo, então, de todo o texto canônico. Exato. Não apenas aquilo que é da sua preferência. Alguns, pastor, dizem, olha, o Antigo Testamento não precisa mais ser estudado, ele não vale mais. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se nós dermos um pulinho no que Paulo escreve a Timóteo, texto também conhecido dos nossos leitores, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. E eu quero lembrar aos nossos amigos, telespectadores, que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi o último documento que Paulo escreveu antes da sua morte. Ou seja, muitos textos já haviam sido escritos antes, inclusive de Paulo, do Novo Testamento. Então, Paulo está se referindo a toda escritura. Não só o Novo, não só o Antigo Testamento, mas a Bíblia vista como um todo. Por que é importante estudarmos o Antigo e o Novo? Porque a Bíblia ela é escrita não para falar de tudo. A Bíblia não foi escrita para falar de toda a ciência, de toda a física, de toda a biologia. A Bíblia foi escrita para contar a história de um grande conflito entre o bem e o mal, de como seres criados por Deus usaram de forma errada a sua liberdade e como Deus, como são as ações de Deus para resguardar a nossa liberdade e a equidade social do universo, me valendo um pouquinho de Kant aqui em sua equidade social, para que Deus possa manter a harmonia do universo, portanto, o equilíbrio do universo, e como ele faz isso respeitando as leis. Então, ele conta a história desde a origem, a entrada do pecado, de como ele faz aliança com alguém, escolhe um povo para representá-lo e de como deste povo nasce o Redentor, que é o Messias. Toda a escritura é importante, porque um cumpre o outro e explica o outro. Interessante. Pastor Wanderson, um antigo ditado diz que papel suporta tudo. Algumas pessoas podem pegar esse ditado e dizer, bom, se papel suporta tudo, então esse texto aqui, escreveram, forjaram uma história, mas não tem como confiar nesse texto. É um texto antigo. Eu quero perguntar para você, é possível confiar nesse texto? Como é que eu tenho prova da sua confiabilidade de ser a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que eu ouço sempre. Eu sou professor de teologia, tenho dado aula em extensões em teologia. Nós temos na região do ABC Paulista dois cursos de teologia vinculados ao NASP de extensão de 2 anos. Mas conta um pouquinho disso que você estava nos bastidores me contando aí. Hoje eu desempenho diversas funções dentro do nosso sistema, da nossa igreja. Um deles é ser professor de teologia. Quando o NASP me convida, esporadicamente eu dou algumas aulas mestrado no curso de extensão de férias. E nós temos um curso vinculado ao UNASP, no Colégio Adventista de Santos e no Colégio Adventista de Santo André. O curso dura 2 anos, com o diploma do UNASP, reconhecido pelo MEC, um curso de extensão em teologia. Uhum. Recebemos ali líderes adventistas e de diversas igrejas. E vamos abrir um curso agora, para o próximo ano, em 2019, em São Bernardo do Campo. E nossos amigos evangélicos, líderes de igreja, estão convidados também. Vamos, na cidade de São Bernardo? Isso, em São Bernardo do Campo, na Avenida Senador Flacker, número 443. Um curso com custo baixíssimo, irrisório chega a ser, para que os nossos amigos possam ter habilidade cada vez maior de manusear a palavra de Deus. É um curso aberto a todos. Excelente, muito bom. Mas então, aí você abre a Bíblia, estuda a Palavra de Deus e você ouve perguntas da confiabilidade do texto? É uma das primeiras perguntas. Como posso, jovens universitários perguntam isso, como eu posso confiar nesse texto? Papel aceita tudo. E se foi adulterado, se foi mudado, se o autor que escreveu também colocou o que ele achava e não existiu nada daquilo? Afinal, diz um ditado que enquanto um conto, aumenta um ponto, não é? Então, foram alterando o texto. Como posso ter certeza? Pastor, dentro da minha área que eu leciono, uma das matérias que eu leciono é crítica textual. E a crítica textual, para quem não entende, que se vale de uma ferramenta que eu falei, a exegese, que é extrair do texto que ele tem, essa crítica textual, o grande trabalho, o grande foco é exatamente mostrar se esse texto é confiável ou não é. Então veja, nós não temos mais o autógrafo, o livro que Mateus escreveu, João escreveu, eles se perderam ao longo dos séculos. O que, que nós temos? Nós temos cópias antigas, e nós temos mais de 5.500 cópias antigas, entre papiros e pergaminhos, e cada vez se encontra mais. Alguns deles muito, muito próximo do tempo que o livro foi escrito. Por exemplo, o P75 e o P52, que são porções do Evangelho de João, eles datam do ano 125 d.C. Uhum. Contando que o Evangelho foi escrito por volta, terminou por volta do ano 100, esse pedaço, essas porções do Evangelho... décadas. Foram escritos muito próximos, mas mais que isso, as pessoas não brincavam com o texto bíblico. Quando eu pego esses documentos antigos que nós temos hoje, papiros, pergaminhos, códices, que são ajuntamentos de livros do segundo século, do terceiro século, os códices mais importantes são o Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice Alexandrino, que são contados do início do segundo século, ali, da primeira parte, da primeira metade do segundo século, e eu comparo com o texto bíblico que eu tenho hoje, esses livros antigos, essas cópias antigas, eles são 99,9% iguais. Então, pastor Wanderson, eu posso dizer com certeza que o texto que eu tenho aqui é o texto que os profetas nos entregaram. Exatamente. Mas esse 0,1%, e aí? É um detalhezinho de tradução que muda, que não mexe em doutrina, porque nenhuma doutrina é baseada num único texto, num único verso da Bíblia. Nenhum livro, ao longo de todos os tempos, pastor, eu falo sem medo de errar, nenhum livro foi tão criticado, tão debatido, tão estudado, tão averiguado quanto a Bíblia. Se nós lançássemos a mesma crítica que fazemos à Bíblia aos livros de Sócrates e Platão, nós diríamos que não foi eles que escreveram. Se nós fizéssemos a mesma crítica que nós fazemos à história da Bíblia, à história de Alexandre, Alexandre não teria existido e ninguém contesta. Então, nenhum livro foi tão estudado, nenhuma história tão debatida, tão averiguada quanto a Bíblia, e ela tem se mantido ao longo dos séculos. Você pode confiar. E essa distância que você mencionou entre o autógrafo e a cópia que temos hoje, de 25 anos, 30 anos, ela não existe em livros antigos, né? Não existe. É muito maior. É muito maior, como eu disse. E ninguém questiona, né? Os livros de Sócrates, Platão, datam em mais de 200, as cópias mais antigas que temos, da sua morte. A primeira história de Alexandre o Grande, que ele passou ali pela região da Ásia, etc., data em 250 depois da sua morte, e ninguém questiona eles. Mas a Bíblia todos querem questionar. Mas Deus não tem problema com isso, porque quanto mais ela é questionada, mais segura fica a nossa confiança na Bíblia. Agora, então, o texto que nós temos, pastor Wanderson, é o texto que foi revelado por Deus aos profetas. Eu, quando era um garoto estudante de teologia, no primeiro ano, tínhamos uma matéria chamada Introdução Geral à Bíblia. E o nosso professor, um querido professor, dizia assim: o texto, a Bíblia, não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém ou a Bíblia é a palavra de Deus? Esse é um outro debate entre os especialistas muito grande, né? Alguns dizem: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a mensagem divina. Outros dizem: não, Muitos profetas chamaram a Bíblia de a palavra de Deus, o Senhor falou, as Sagradas Escrituras, o Senhor me disse. Você encontra isso nos profetas, no próprio Paulo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: porque eu vos entreguei, vos transmiti o que também o Senhor me deu, me entregou. Porque o Senhor, ou seja, ele está dizendo, Jesus me falou o que eu estou dizendo para vocês. A Bíblia, afinal, ela é ou contém a palavra de Deus? As duas coisas. A Bíblia, ela é divina e humana, pastor. Num certo sentido, ela contém a mensagem divina. E num outro certo sentido, ela é a palavra de Deus. Vou explicar melhor. Uhum. Em que sentido ela contém a mensagem divina? Deus não ditou a Bíblia para os profetas. Quando ele escolheu homens santos, o senhor leu esse texto no início, em Pedro ali, Deus não ditou, ele não disse assim, Pedro, Paulo, João, pega aí a sua caneta, a sua pena e vai escrevendo. E aí ele foi ditando, ditando, e o apóstolo, o profeta disse, Senhor, para aí que eu me esqueci. E aí ele, olha, vou repetir de novo. Não, não foi assim o processo. Deus, ele inspirou os profetas, nós não cremos em inspiração verbal. Então, Deus respeitou a individualidade, o estilo literário, as limitações de cada um. A Bíblia é a mensagem divina em palavras humanas. E esse humano foi respeitado em suas limitações. Tá? Alguns profetas eram mais exímios, lembravam de detalhes, outros não eram tão detalhistas. Então, nesse sentido, a Bíblia contém a mensagem divina, porque Deus não ditou, Deus não escreveu também. Mas no sentido inspirativo da sua mensagem, do poder, ela é a palavra de Deus, porque ela vai além daquilo que os profetas escreveram. Aliás, queria lembrar que alguns profetas escreveram algumas coisas, como Daniel, como o próprio Joel no capítulo 2, que nem eles entenderam toda a amplitude daquilo que eles escreveram, porque a Bíblia transcende a eles mesmos. E nós hoje temos condições de compreender, porque temos uma informação mais completa. Amigo, amiga, nosso tema está sendo a interpretação bíblica e as riquezas da narrativa da palavra de Deus. No próximo bloco, vamos abordar o tema, a seguinte pergunta, a Bíblia tem erros? Como lidar com informações que são aparentemente equivocadas? Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso tema é a interpretação bíblica e a sua riqueza narrativa. O nosso convidado é o pastor Wanderson, um especialista na Bíblia e um especialista no Novo Testamento. Pastor Wanderson, aqui em Mateus 27:37, não vou ler, apenas vou mencionar, está escrito assim, que na cruz de Cristo estava escrito, este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos, referindo-se à mesma inscrição, diz que a inscrição era o rei dos judeus. Lucas diz, este é o rei dos judeus. João, por sua vez, menciona que a frase era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Eu fiquei intrigado com isso. Quero lhe fazer uma pergunta. A Bíblia contém erros? Esse seria um erro? Muito bem, pastor. Uma pergunta fantástica também. Esse é um exemplo de muitos outros, né, que podem existir. Então, para construirmos a resposta e mantermos a confiabilidade da Bíblia, eu vou rodear a sua pergunta e vou trabalhar esses textos no final, ok? Okay. Eu disse no bloco anterior que nós não cremos que Deus ditou a palavra de Deus, uhum. A Bíblia. Deus, ele deu a ideia, a visão, como se o profeta tivesse visto um quadro, para exemplificar, e se nós dois víssemos um quadro agora, iríamos descrever a nossa maneira. É verdade. Individual, diferente. E o profeta foi escrevendo. Outros, como Lucas, nós mencionamos, ele pesquisou, e Deus inspirou na pesquisa. Portanto, nós cremos em inspiração ideológica, de pensamento, não num ditado verbal. Então, esses aparentes erros da Bíblia, aqueles que creem na inspiração verbal, têm dificuldade de explicar, porque se Deus ditou, Deus errou? Se há discrepâncias aparentes, Deus discorda de si mesmo? Então, vamos entender o contexto dessa inspiração, algumas ferramentas à nossa disposição, e isso vai ficar muito claro como o texto é confiável. Então, eu vou usar outros exemplos para chegar nesse. Posso okay. fazer assim, claro, pastor? Claro, vamos. Em Mateus, ainda no capítulo 27, sim. No verso 9, fala que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, era o preço de um escravo homem. Sim. E diz no verso 9 que se cumpriu quando Judas devolve a moeda lá com remorso, ele joga a moeda e compra um campo de sangue. Verso 9 diz, cumpriu-se que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço em quem foi estimado aquele que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro. Há um problema nesse texto aqui, porque Jeremias nunca escreveu isso. Sim. Ao contrário, quem escreveu foi Zacarias, no capítulo 11, nos versos 12 e 13. Isso. E eu quero ler com o nosso amigo telespectador, Zacarias, é o penúltimo texto, o penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 11, versos 12 em diante. Diz, e eu lhes disse, se vos bem parece, dai o meu salário, se não deixai. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata, e o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles, e o texto continua. Então, Jeremias não escreveu, mas Mateus disse, foi Jeremias que escreveu e se cumpriu o que ele disse. Se Deus tivesse ditado, Deus errou. É que Deus não conhece a sua própria palavra. Pois é, será que a mente de Deus, a memória de Deus é tão falha? Mas nós não cremos em inspiração verbal. Deus não ditou para Mateus. Mateus foi testemunho ocular do que havia acontecido da história de Jesus e Deus o inspirou a escrever aquilo que ele viveu. E não haviam Bíblias disponíveis como nós temos hoje para consultar. Claro. Havia no templo, na sinagoga, os pedaços da Bíblia do Antigo Testamento. O povo de Israel tinha a Bíblia na memória e a memória humana é falha. Então, Zacarias, Jeremias, é um nome até parecido. Mateus pensou, Zacarias ou Jeremias? Zacarias foi Jeremias, mas não foi. Foi Zacarias. Agora, isso nos faz desconfiar da Bíblia? Não, porque não foi Deus que ditou, foi a mente falha do profeta. O que o nosso amigo telespectador precisa entender é que Deus respeitava a individualidade do profeta. Por isso nós temos quatro evangelhos que descrevem o mesmo personagem, a mesma história, e cada um de um ângulo diferente. Alguns profetas, pastor Adolfo, eles eram detalhistas, outros eram extremamente esquecidos. O mais esquecido de todos os profetas, sabe quem era? Quem que era? Paulo. Paulo era um gênio, e dizem que os gênios são muito esquecidos, né, de coisas mais superficiais. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, olha que interessante e engraçado esse texto. A gente consegue ver até o humor da Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 12. Sim. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, resolvendo muitos problemas. Um dos problemas que eles tinham era a divisão da igreja. E Paulo escreve o seguinte, eu me refiro, verso 12, ao fato de vocês estarem divididos. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Kefas, e outro diz eu sou de Cristo. E ele diz, acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Vocês foram batizados no nome de Paulo? E ele diz assim, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém aí. Veja, ele diz ninguém. Só que ele está escrevendo em pergaminho, pergaminho é caro, escrever era muito caro naquela época, não tinha corretivo para pagar. E aí ele lembra, ele diz, ah, exceto Crispo. Ninguém. Aí ele diz, ah, e quem mais? Gaio. Gaio. Para que ninguém diga que foi batizado no meu nome. Aí ele lembra de novo. Verso 16, ah, eu batizei também toda a casa de Estéfanas. E ele diz assim, se eu batizei mais alguém, eu não me lembro e não me importa. O que importa é que Cristo não está dividido. Percebeu? Deus está respeitando as limitações da memória de Paulo. Porque Deus dá ideia de pensamento, Deus não dita. O mais minucioso dos profetas, no entanto, sabe quem era? João. João, ele é detalhista, ele escreve seu evangelho 60 anos, aproximadamente, depois ele começa a escrita do evangelho, de tudo o que aconteceu. No capítulo 2, no verso 6, quando ele vai narrar o milagre das bodas de Caná, ele diz ali que tinham 6 talhas, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. No capítulo 21 de João, no verso 11, ele diz, Simão Pedro arrastou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes. Se fosse Paulo escrevendo, ele diria, tinha uns 500 peixes, eu não sei e não me interessa o número. Então, alguns profetas eram detalhistas, outros eram mais esquecidos. Deus respeitava isso? Deus respeitava, porque Deus não ditou. Deus preferiu falar através da linguagem humana. Dito isso, pastor, essas discrepâncias da cruz, por exemplo, porque um diz, este era o rei dos judeus, este é Jesus, o rei dos judeus, este é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Porque Lucas, se nós formos dar um pulinho no Evangelho de Lucas, sim, ele nos acrescenta um detalhe, no mínimo interessante, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Quando ele descreve ali a cruz, o versículo 38, ele diz assim, também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então Lucas nos dá um detalhe. Não estava só escrito, este é Jesus, este é o rei dos judeus. Estava escrito em várias línguas. Uhum. Então, é possível que cada evangelista, cada autor do evangelho, por escrever para um público específico, ele escolheu pegar uma daquelas traduções que estava ali até porque a tradução, às vezes, é difícil traduzir ao pé da letra. E ele escolheu ressaltar, inclusive, não só pelo problema da tradução, mas ressaltar um aspecto daquele julgamento de Jesus para o público que ele estava. Então, para um, era mais interessante dizer, ó, este é Jesus, o rei dos judeus. Era o que queriam colocar porque era uma afronta ao judaísmo. E um, no caso Mateus, está escrevendo para um público mais judaico. O outro está escrevendo para um público mais helênico. Então, ele tem que explicar que é Jesus, é Nazareno, o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então, a intenção de escrever a cada público, a memória do autor, alguns estavam presentes, outros não estavam, a tradução, tudo isso faz com que cada um, ele pegue um aspecto daquela escrita e tente fazer um destaque, pensando no seu leitor, pensando se era testemunha ou não, em quem contou para ele o fato, se ele foi testemunha do fato e o aspecto que ele quer destacar daquele julgamento. Agora, duas verdades prevalecem nas quatro placas. Sim. Aí. Que o crucificado é rei e é rei dos judeus. Ele é dos judeus. É. E esse aspecto tem que ser importante, por quê? Porque no julgamento para um, eles preferem escolher César como rei. É. Num julgamento para outro, eles preferem escolher o mundo como rei, que é em João. O mundo é quem nos governa. Então, eles querem dizer o seguinte, vocês estão rejeitando aquele que é rei de vocês. Agora, eu estava pensando aqui, pastor Wanderson, os copistas, né? Quem foi reproduzindo o texto ao longo das gerações, eles foram tão honestos que deixaram essas marcas lá, né? Poderiam ter arrumado. Sim. Quando a gente trabalha pergaminhos antigos, é preciso hoje autorização de museus para trabalharmos. Às vezes a gente pede autorização para o British Museum, entre outros, para você poder ler esses pergaminhos antigos. E você observa, se alguém for visitar esses museus que tem esses pergaminhos, anotações na margem. Uhum. Eles eram muito fiéis ao texto. Essas anotações na margem, chamada de inserções, de acréscimos, de variantes textuais, foram colocadas ali com observações. Com o passar do tempo, alguém colocou no meio do texto entre colchete com observações. Uhum. Mas quando foram traduzir para outras línguas, algumas versões, infelizmente, arrancaram esses colchetes, outras preservam. Uma variante textual muito famosa, uma das mais famosas, está no Evangelho de Mateus. Queria ler com o nosso amigo telespectador, porque há uma discrepância entre algumas bíblias da oração do Pai Nosso, no capítulo 6. Sim, verdade. O final da oração do Pai Nosso, né, começa dizendo, Pai Nosso, que estás no céu, etc., mas no final... O verso 13 diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muitas Bíblias param aqui. E outras Bíblias têm entre colchete, algumas não está mais entre colchete, está escrito, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto estava ou não no original que Mateus escreveu? Não temos original, mas as cópias mais antigas não trazem. Elas trazem na margem essa anotação. Ah, então deveríamos parar a oração do Pai Nosso no Livra-nos do Mal? Se você quiser, não há problema. Mas se eu quiser continuar, posso continuar? Isso aqui não é bíblico? Na verdade, como esse texto foi usado em doxologia da igreja, nos séculos que avançavam, esse texto era usado no final dos cultos, inclusive, o que o copista percebeu? Ele percebeu que a oração do Pai Nosso, que era usado na adoração, ela acabava muito abruptadamente, ela encerrava assim de uma forma muito brusca. E ele resolveu colocar um final. Então, o que ele fez? Ele foi em 1 Crônicas 29, verso 11. Ele pegou toda uma oração de Davi, que ele diz que Deus é grandioso, dele é todo o poder, ele reina para sempre. E ele resumiu, porque teu reino, o poder e a glória, e colocou do lado para que tivesse um final na oração do Pai Nosso. Mas estava do lado, e isso é confiável para nós. E volto a repetir, pastor, nenhuma doutrina bíblica, nenhuma crença é baseada num único texto, e especialmente num texto duvidoso. E nenhuma dessas doutrinas dependem dessas variantes. Exato, não depende dessas variantes. Agora, então fica claro para nós, amigos que nos acompanham, que a ideia da inerrância bíblica não se sustenta. Não se sustenta a partir dessas observações que você acabou de fazer. Agora, resumindo esse ponto, pastor Wanderson, o que fazer então com essas aparentes discrepâncias? Mencionamos uma, mas há outras. Uhum. Como lidar com elas? Existe um princípio da hermenêutica, uma ferramenta de interpretação que os juristas usam, inclusive quando uma lei se choca com a outra. É a harmonização dos textos por um princípio maior. Então, no caso das leis, é para preservar a Constituição, que é o poder maior. No caso da Bíblia, nós sempre temos que procurar harmonizar. Ou você entende que a Bíblia se contradiz e ignora o texto, rasga o texto, ou você diz não. Deus respeitou a individualidade de cada profeta. Cada um enxergou a sua maneira. É por isso que um relata